Contrário é uma gitalha, corre puxa saco e vá contar. Eu registrei ouro fino, fui em Belém do Pará. Contrário, questão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, contrário, respeite a que queira que não. Contrário, questão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, contrário, respeite a que queira que não. Contrário é uma gitalha, corre puxa saque, vá contar. Eu registrei ouro fino, fui em Belém do Pará. Contrário, quem está de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, contrário, respeita que queira que não. Contrário, que estão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, o contrário, respeita que queira que não. Esse ano tô brincando para o povo acreditar. Contrário, tu fica sabendo que tu vem me respeitar. Contrário, que estão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Eu botei boi ouro fino da noite de São João. Eu botei boi ouro fino da noite de São João. Contrário é uma gitalha, corre puxa saque, vá contar. Eu registrei ouro fino, foi em Belém do Pará. Contrário, que estão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, o contrário, respeita que queira que não. Contrário, que estão de frente, me olhe, me preste bem atenção. Toada, batuque, pandeiro na mão, o contrário, respeita que queira que não.